olhar me mostrou que é o fim, mas para mim não é assim, não. Me diz o que é que mudou, me diz o que é que falhou, se foi um dia ou dois e se depois não ficou tudo bem. Mas eu não vou insistir, não quer ficar, pode ir, que eu não vou atrás, vai ser como você quiser. Se eu Beleza, eu vou romper cabeça. Quero vou montar o que tem mola terça.

você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe que só ficha 28 do tal, eu vou ficar. Detonando todas as batidas do Melody. esse amor tatuado no meu peito. Nem o tempo apaga, mas esse amor tatuado no meu peito. Nem o vento desaba. Você não sai da minha cabeça. Não, você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça, não, não, não, não, não, não. Não sai da minha cabeça, você não sai da minha cabeça. Ai, que saudade do meu ex. Ai, que saudade do meu ex. Ai, que saudade do meu ex. Saudade do meu ex, onde eu tava com a cabeça quando eu fui me meter com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver. É faculdade, academia, hora certa pra dormir. Eu bebia todo dia, hoje mal posso sair. Ele regra tudo que eu vou fazer. Dormi com um parceiro que virava o copo, bebia comigo do jeito que eu gosto. Ele que era homem de verdade. Ai, que saudade do meu ex. Brasil. Se teu toque, malandro, tem veneno de mulher. Teu olhar me intimida, já vencer-te a partida. Mas quem sou eu, quem sou eu? Pra dizer que não, vamos saber. Alguém liga pra minha mãe. Oh mãe, essa mulher vai me levar. Damasque, claro que eu não vou negar. Avisa pra ela que tem hora bonita, carinhosa. E qualquer dia vou te apresentar tua nora. Jeitosa, suculenta, vem aqui minha mulher. Teu olhar me ilumina, brilha em mim, menina. Mas quem sou eu? Pra minha mãe, oh mãe, essa mulher vai me levar. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá dentro, hein? Desde cedo senti tua mágica. Teu corpo a chamar. Eu quero, mas não dá pra controlar. Bem que tento, mas não dá pra resistir. Teu olhar me fez cair. Confundir-te, mudar-te que eu tô a sentir. Sem controle, insistir em dizer que te amo e não sei viver. Sem ter você aqui, sem ter você pra mim, sem ter você pra mim. Minha voz sem controle insiste em dizer: eu te amo e não sei viver, não sei viver. Sem ter você aqui, sem ter você pra mim, sem ter você pra mim. Mais uma noite virado, eu já bebi tudo que tinha, tô bem machucado. Eu fiquei fora da casinha quando eu vi ele do seu lado. Aí eu bebi mais, embriagado. Caí na frente do boteco, tô todo ralado. Dei vexame, eu sequei o copo e eu vi ele do seu lado. Aí eu bebi mais, aí eu bebi mais. Cê tá bebendo pra ver se me esquece, porque tá vendo que eu já te esqueci. Só vou pedir mais uma e desaparece. Avisa meus amigos que eu mudei de bar. Cê tá bebendo pra ver se me esquece, porque tá vendo que eu já te esqueci. Só vou pedir mais uma e desaparece. Avisa meus amigos que eu mudei de bar. Agora eu bebo lá, eu lá ele não tá. Só vou pedir mais uma e desaparece. Avisa meus amigos que eu mudei de bar. Angélica Chavalier, é um prazer cantar com você. O prazer é todo meu, Tom Platinado. Paula, turma do sonho. Virado, eu já bebi tudo que tinha, tô bem machucado. Eu fiquei fora da casinha quando eu vi ele do seu lado. Aí eu bebi mais, embriagado. Caí na frente do boteco, tô todo ralado. Dei vexame, eu sequei o copo e eu vi ele do seu lado. Aí eu bebi mais.

Brasil. Gostar de ti no momento que fui agir assim. O águia blindado estava seguro e você cruzou meu caminho. Tão cheirosa como a flor, decidi tentar minha sorte. Ela convidou pra gente pro Mauro. Pra lá que eu vou. Com o DJ Mauro e DJ Cris. Sai desde DJ Gil e Lurian. Oh no. Pro Mauro, minha gostosa. É o Mauro que agora toca. O águia blindado tá tocando. Quem é Mauro? Vem pro Mauro, minha gostosa. É o Mauro que agora toca. Quem é Mauro? Vem pro Mauro, meu amor. O maior sucesso no Pará é Billy Brasil. Nas mixagens. Saber o que eu fiz pra gostar de ti no momento que fui agir assim. O águia blindado estava seguro e você cruzou meu caminho. Tão cheirosa como a flor, decidi tentar minha sorte. Ela convidou pra gente pro Mauro. Pra lá que eu vou. Com o DJ Mauro e DJ Cris. Sai desde DJ Gil e Lurian. Oh no. Joga ela na teia, desce o uísque, rock e cerveja. É o Nova Dimensão, oh, que tá chegando. Segura o espetacular no comando. Colei com a minha nave no Nova Dimensão. Corrente de ouro, segura a ostentação. DJ Luiz no comando, DJ Lúcio chega e faz. DJ Caio tá no 12 junto com o Bumbum Hi-Fi. E aí, o rock lotou, o Homem-Aranha tá nervoso, já tocando o terror. Toca o terror, toca o terror, toca o terror. É o Nova Dimensão, toca o terror. Dimensão, oh, que tá chegando. Segura o espetacular no comando. Colei com a minha nave no Nova Dimensão. Corrente de ouro, segura a ostentação. Toca o terror, toca o terror, toca o terror. É o Nova Dimensão. Toca o terror, toca o terror, toca o terror. É o Nova Dimensão. Diz aí, cheguei, MC Platinado. Ei, aí, Joy Benassi. Cada produção é um MC cheio de milhão, hein? Doidão, doidão, doidão, bagulho doidão, doidão, doidão, doidão. Joga ela na teia, joga ela na teia. Desce o uísque, rock e cerveja. Joga ela na teia, joga ela na teia. Desce o uísque, rock e cerveja. É o Nova Dimensão, oh, que tá chegando. Segura o espetacular no comando. Colei com a minha nave no Nova Dimensão. Corrente de ouro, segura a ostentação. DJ Luiz no comando, DJ Lúcio chega e faz. Tá no 12 junto com o Bumbum Hi-Fi. E aí, o rock lotou, o Homem-Aranha tá nervoso, já tocando o terror. Toca o terror, toca o terror, toca o terror. É o Nova Dimensão. Toca o terror, toca o terror, toca o terror. É o Nova Dimensão. E vem as mina, e vem os mano. E vem as mina que o pop tá esquentando. E vem as mina, e vem os mano. E vem as mina que o pop tá esquentando. Juninho, agora sim. Nandinho e Tomix, é pra esculachar. LC Juninho, é pra esculachar.

Bandas Produções. DJ Vitinho Mix Produções, do estúdio Ultra Live. Master do Mix.